foi a emoção maior que esses guias já te fizeram viver? A emoção maior. Tipo, meu, você falou. Eu senti uma emoção muito grande quando meu marido estava doente. Eu não imaginava que meu marido ia ficar internado 2 meses com hepatite. E ele passou por um atendimento e os médicos pediram para ele esperar. E isso já era já 2 horas da manhã. E eu senti um certo medo porque todo mundo estava indo embora e ele ficou. E quando a gente foi passar depois dos exames, o médico falou que ele teria que ficar internado porque ele estava com uma suspeita de uma doença que era um pouquinho, né, grave. E isso ficou, eu fiquei muito, muito triste, mas me marcou porque quando eu saí desse consultório, eu senti a vó Catarina, né? E senti eu querendo me curvar e eu senti que ela queria dar alguma mensagem para o meu marido, que até então também ele não tem religião, né? Mas é uma pessoa muito boa. E quando eu entrei no carro, que a gente se dirigiu para em casa, insistidamente, porque eu precisava avisar meus filhos, precisava pegar roupas, né, para o meu marido se internar, eu perdi um pouco a consciência e incorporei o caboclo seu Mata Virgem. E seu Mata Virgem falou, né, para o meu marido. Ele começou a tremer, né, meio assim, porque eu cheguei a ver o momento da incorporação. E ele falou que ele já era uma pessoa que, mesmo sem religião, ele já era uma pessoa que já tinha uma ascensão espiritual, né, assim, de vidas passadas, e que ele não tinha que só ligar a vida dele no material, porque ele estava trabalhando demais e não tinha tempo para ele nem pensar, acho que, em agradecer. E ele falou: não importa o que você vai fazer, mas tenta ter um momento de se religar o espiritual, não importa o Deus que você crê. E ele falou que ele não precisava ficar preocupado, que ele ia ser acompanhado pela falando espiritual dos caboclos e que ia dar tudo certo. E eu não imaginava que quando o caboclo do seu Mata Virgem falou isso, que meu marido ia ficar internado mais de 20 dias. Então, assim, eu só tenho que agradecer ao plano espiritual, né, a esse grande caboclo, o seu Mata Virgem, que atua na linha de Oxóssi e que ajudou muito meu marido sair de lá. Meu marido emagreceu bastante, mas ele ajudou muito a trazer esse firmamento e que eu não posso desacreditar nunca da espiritualidade, né? E depois disso, o meu marido começou a. Ele não entrou numa religião, mas ele se religou em ser melhor, em agradecer. Hoje ele faz yoga. Hoje ele tem um momento dele de se sentir bem, de se conectar com a respiração e de ser grato. E dele se contemplar no divino que ele acredita. E depois disso, nunca mais ele ficou assim, doente, com uma doença grave. Então, assim, eu sou muito grata ao seu Mata Virgem, a todos e à avó Catarina também, que naquele momento eu senti que ela estava ali para me dar a mão e para trazer um firmamento para o meu marido. Então, eu só agradeço a espiritualidade. E eles estão sempre com a gente, por mais que a gente às vezes não vê. Oh, graças a Deus. Salve-se, acabou com a Jurema. Salve-se, graças a Deus. Salve-se. Salve, Salve-se, Cabo. Pai Xoxóssi. Salve-se, minha sã. Salve-se, guerreira Yansan, salve-se. Acabou com a Jurema, salve-se. Ok, caboclo. Salve suas forças, dona Caboclo, graças a Deus. Salve-se, salve-se, moço, salve-se. Salve, caboclo. Eita. A boca vai andar um pouquinho assim, só pra ajustar e já senta, viu, esse moço? Claro que sim, caboclo. Como é que é, caboclo, esse momento que chega e esse ajuste que tem que fazer? É pra conectar esses chakras da moça com a energia de Cabocla Jurema, que vem essa energia de Yansan, energia de Paioxóssima e Yansan. Yansan é guerreira e Yansan vem essa força de guerra mesmo, de movimento de ar. Muito esse ar não, ninguém segura e vem muito no movimento de guerreira. E Cabocla vem numa energia desse movimento. Paioxóssima é maior, linha. E guerreira em Yansan. Movimento de Yansan, Cabocla Jurema trabalha nesse movimento. E acoplar os chakras para chegar na energia junto da menina. Claro. No movimento do corpo sutil dela. Entendeu, moço? É sim, assim que vem. Sim, claro que sim. E o jeito que a senhora deixa as mãos, muitos chamam de mudras, né? Que ajudam na canalização e direcionamento das energias. É isso mesmo? É trabalho chakra para trabalhar também essa energia, canalização mesmo. Uhum. Trazer firmeza, porque tudo se faz com a mão, movimento. Para mexer com a terra, para trabalhar, para fazer um movimento, quando se cabocla se trabalhava, e movimento se trabalha chakras, energia. Movimento de energia traz firmeza, traz propósito de firmeza e para poder trazer esse movimento do trabalho. E Cabocla chegasse mais próximo da moça. Ah, claro que sim. Mas vou tentar ajudar para ficar mais fácil, o Cabocla vai sentar. Ah, mas Cabocla pode ficar mais, não tem pressa não. Ê, dona Cabocla, muito obrigado por atender o nosso pedido de chamado trabalho com a senhora, viu? Cabocla agradece também a oportunidade de trazer um pouquinho do culto, falar um pouquinho de terra, falar assim, um pouco de caça, porque todo caboclo caça. Uhum. Né? Depois vamos aprendendo que é importante não se prender em movimento de corte. Uhum. Mas todo caboclo caça. Todo caboclo já foi caçador, já matou já para comer a carne. O caboclo Jurema, quando reencarnada na terra, nas matas, fazia esse trabalho. Aham, claro que sim. Ei, cabocla. E senhora, qual que era a maior dificuldade no tempo da encarnação da senhora de realizar suas tarefas? A maior dificuldade para a cabocla realizar as tarefas era muito ataque. Tinha ataque. Uhum. Ataque, caça, povo querendo guerrear. Uhum. Guerrear. Aí tinha como. A cabocla teve que aprender a defender com os pais maior, com os ancestrais, a se defender. A se defender, muitas vezes a cabocla precisou usar flecha. Uhum. Os ataques mesmo, de homem. Homem branco assim. Ah, é. Certo. E também aprender a lidar com terra, com cobra, com o ser rastejante de terra. Uhum. Para se defender também de ter esse saber remédio de picada. Sim. E precisava desenvolver esse tipo de tarefa. Certo. E aprende com maior. Uhum. Pessoas maior que Jurema, que ancestrais. Vô de Jurema me ensinou muita coisa. Uhum. A fazer preparado. Sim. Muitas vezes com o próprio bicho, o morto, fazer antídoto. Claro. Mas coisa mais de terra, a cabocla sabe. Coisa de natureza mesmo, de convivência com o tempo. Com o tempo. qual que é a mensagem, Cabocla, que um animal que não tinha paz com o homem e queria fazer maldade para ele, trouxe para a cabocla na vivência passada? Que mensagem esses animais ferozes e selvagens trazem para o ser humano de hoje? É, animal se defende da gente. É tudo defesa, não tem maldade no reino. Era defesa para poder, não tem consciência. Então o animal às vezes atacava por defesa própria, para poder se proteger. No animal, quando atacava, é porque não tinha esse bicho morto para comer, não tinha coisa da terra. Mas era tudo muito ciclo de vida, respeito de vida eles têm. Era tudo natural, é como se fosse no mar. No mar tem os peixes que comem outro peixe, não tem esse peixe? Sim. Esse era a defesa de reino. É esse muito normal, muito natural no reino animal, esse tipo de ataque por defesa própria, por não é esse, aos olhos de divindade, não é se criticado. Então é a defesa. E cabocla, muitas vezes, quando tinha caça de dia, algum bicho, esse veado, é para sustento de espécie, de carne. Só quando precisava muito de comer para sustentar a matéria. Claro. Não por muito. Não para esse prazer de ver bicho morto. Porque tinha devoção, culto para os bichos. Tinha. Culto para os animais, tinha culto. Não tinha maldade. É forma que quando nós vamos para o plano espiritual consciência de saber que tem sofrimento da espécie. Sim. Que toda espécie sofre quando atira e o momento da morte sempre triste. Não importa que grau de evolução, a morte é triste. Mas era como se o pai maior acalentava o momento de quando depuração das mazelas, compreende que era a evolução. Ela fazia parte de evolução de cabocla. Não que estou fazendo não estou fazendo perdoando os próprios erros, moço. Sim. Mas é como se fosse processo de evolução. Claro. Claro que sim. E o que é essa consciência que o índio tem da natureza e essa simbiose dos processos naturais que o ser humano branco precisa aprender? É respeito, amor e fazer-se parte. Isso que todo animal é um irmão e que a terra faz parte de gente. Branco não compreende, faz desrespeito por muito ganância, por muito moeda, onde caboclo faz respeito como Deus, como divino, como pai em cada coisa viva. Branco não tem como, não na época, hoje está melhor a evolução. Mas na época se não tinha essa evolução de respeito, de saudar a terra, saudar o culto de Jurema, branco não conhecia, hoje conhece mais. Hoje busca, porque tudo vai caminhando. Claro que sim. Entendi. Não tinha respeito do homem branco. Era só para essa evolução de coisa, construção. E para poder saciar com excesso. Não para muitas vezes poder viver. Sim. É isso. Claro, claro. O que a senhora acha dessa cultura do excesso que a gente acostumou aqui no nosso tempo de hoje? Acho cabocla acha prejudicial, acha doença, acúmulo de doença. Quando se tem muito excesso, tudo doença, tudo vira-se muito demais, sem equilíbrio, é muito excesso de muita coisa e se perde-se o natural, se perde-se a vivência do que traz saúde, prejudica. É importante a evolução de vocês, porque tudo cresce, vai progredindo, mas o progresso traz também destruição. Da forma que está sendo, está trazendo destruição para o ecossistema da casa de vocês. Certo. Quando alguém conversa, um outro espírito conversa com a cabocla Jurema, ele fica um pouco assim, com medo da sua intensidade? Ah, fica um pouco repelido, sim. Porque a cabocla vem muito energia de vento, energia de ansã. E vem com um pouco dessa energia muito... como fosse raio mesmo, trovão, e traz energia mesmo de força da natureza. Mas a boca fala-se um pouco baixo quando está conversando com o consulente. Uhum. Quando está falando com o trabalho, gira, a boca se fala-se baixo. Uhum. A boca está aumentando esse timbre para a frequência do trabalho agora, para trazer comunicação, e como a boca fala-se um pouco puxado, é isso para trazer esse limpo trabalho. Sim. Mas a boca vem com uma energia meio... para quem não conhece, é assusta. A boca meio vento, meio... parece que é brava, mas a boca não é brava. A boca é amor, a boca é contato com a natureza. E trabalha na radiação de cura, de pagelância, de trazer... O culto é de forma... cultuar, amar a terra de vocês. Uhum. E quando a senhora está no mundo espiritual, como que a senhora se veste? Se veste não é com pena mais. Não. Já usa como se fosse. É como se fosse um lençol. Um pano. Que cor? Comprido. Este de cor. Este cor verde com tom amarelo e azul. Vai nuances, vai degradando cor. Entendi. Degradando cor de muito, onde chama a força do terra, do energia do solar de vocês. Claro que sim. Cabocla teve que estudar? Cabocla teve que estudar um pouco. E sempre estuda assim um pouco, é como se fosse... aprimorar o que sabe, esse que galgou, esse para o lado melhor, e de aquelas falhas de cabocla é ajustada e é como se fosse revista para ser melhor e aprender o certo. E aprende-se, e posso dizer que é muito, ainda assim pouco, porque muita coisa tem que aprender ainda. Ah. Como que são esses estudos? São obrigatórios? Esse nada é obrigatório nessa vida. E nem nascer astral. Nada é obrigatório se o espírito não tiver consciência de querer aprender. Claro. É consciência. A boca está num plano de consciência, onde espíritos afins... Dessa energia de cabocla, tem um pagelança maior que cabocla Jurema, onde passa ensinamento. Ah. Ensinamento da onde eu me afinizei e da onde minha última encarnação me levou. Claro. Qual que foi a maior lição que a última encarnação passou para cabocla? A última, esse trabalho de cabocla foi a irmandade do culto junto com o povo que morava na mesma grupo de família, convivência com o povo, onde a cabocla desenvolveu o cuidado da tribo. Uhum. Cuidar, desde o pequeno aos aqueles que se envelhecia, quando conseguia envelhecer, acabou com ajudar, Jurema, ajudar. Poder trazer substância de guerra, de fazer trabalho de caça e poder trazer a sustentabilidade. Porque muitas vezes cabocla é ignorada por caboclos. Porque tem hierarquia também na tribo de alguns caboclos não querer Jurema na frente. Então se quebra-se tabus. Sim. Tem que ser valente. Para querer ser, ser guerreira, tem que ser valente. Que mensagem a cabocla passa para as mulheres que hoje procuram coragem para sair de uma situação que se sentem ali um pouco presa e não sabem o que fazer? É sempre pensar na cabeça, no coração, na sua alma, que a sua alma é liberta e que não tem divisão. Existe a sociedade de vocês aqui, onde existem hierarquias do homem e da mulher. Isso tem coisas que nunca vai se morrer, porque tem coisas que, por uma certa sociedade se fez, mas que não existe diferença para alcançar o divino naquilo que gosta, naquilo que se liberta. Muitas coisas foram conquistadas pelas mulheres e a liberdade de trabalhar, de fazer seu sustento, porque existiram mulheres à frente com espírito de liberdade, porque a maior conquista é a liberdade para a cabocla Jurema, é se sentir livre, é se sentir o próprio vento rodando de Ansã, para que elas possam acreditar na força que traz, não é diferente do homem, não é esse diferente. O que muda são o espírito masculino e feminino, mas a alma de liberdade, de querer ser melhor, de querer fazer acontecer, isso está para qualquer ser humano. Isso não faz diferença de espírito feminino e espírito masculino. Não existe uma prisão para o pensamento de ser o que quer ser. Confie e lute. Faça cada segundo de vida ser importante, ser preciosa. E ir atrás dos seus caminhos, não desistir. Porque hoje aqui no mundo de vocês, muita liberdade foi conquistada por um processo evolutivo. Peguem com todas as forças tudo o progresso que está sendo desenvolvido, que alcançou e trilhe. Hoje está muito fácil, não se compara nem só ao tempo de Jurema. Qual era essa dificuldade tanta do outro tempo, além da hierarquia com os caboclos? Esse costume diferente, esse acesso de tudo diferente. Hoje até essa própria pagelância de índios tem acesso às coisas dessas terras de urbana. É acesso mais fácil para as coisas. Sim. Aquele tempo de Jurema, tudo artesanal. Tudo flecha que Jurema fazia. Tudo coisas colhida pela natureza, é tudo coisa rústica. Hoje está tudo isso muito mais fácil para conquistar. Por isso coisas não têm importância também. Gera a não ter importância, porque tudo muito fácil, tudo muito sem propósito e sem não tem a mesma consistência. E não tem muita coisa boa. Claro. Porque falta por amor, é porque faz tudo muito ser tudo igual. Tudo igual. Claro. Às vezes, se tem uma bruxa ouvindo, ela sente que uma mulher não nasceu para ser submissa. Que mensagem a cabocla passa a respeito dessa ideia? A mulher ser submissa. Essa mulher é submissa se quiser hoje. Hoje, mulher submissa. Se largar na preguiça de não fazer caminhador. E se não, isso tá para quem quer ser. Hoje cada um faz o que quer ser, para você. O movimento que cada um dá, pode conseguir. Esse tanto quanto o homem. As barreiras estão sendo muito tiradas. E se a bruxa ouvisse, porque bruxo, ele faz o seu acontecer. Todo bruxo faz o seu acontecer, o seu próprio é magia. Esse, desde quando está acordando para fazer seu café, esse se bruxa gosta de fazer comida, todo bruxo vai fazer comida e vai colocar magia. Todo bruxo independente. Então, a independência que cria a autonomia na vida de cada um. É se fazer autônomo de vida. E hoje em dia, hoje é muito fácil de ser autônomo. Porque hoje em dia a consciência também está mais bonita. Por mais que falam que ninguém evolui. Estão evoluindo sim, aos poucos está tendo progresso. As pessoas estão respeitando mais a forma de cada um ser. E cada um tem que se libertar na sua mente. E não fazer espírito preso. Porque quando se liberta-se tudo na tua vida, que você é uma centelha de Deus, você pode tudo com o universo, dentro do respeito, e você tem que se fazer feliz por você. Uhum. Sempre por você. Não colocar esse, nunca a mão, esse felicidade na mão do outro. Tem que ser feliz se achando bonita dentro do que esse pai deu para você. Uhum. Porque tudo isso que esse pai deu é esse seu de merecimento. E não existe ninguém melhor. Existem estágios de evolução e todo mundo tem beleza e tem coisa boa para fazer. Então hoje é submisso quem quer se prender. Porque o mundo, este daqui, este terra de vocês, está para todo mundo. Dona Cabocla, que situação a senhora viu de colheita de uma mulher ou de mulheres em geral que a senhora percebeu que não precisava ter sido assim? E conta aquela situação pra gente e ensinando as mulheres de hoje a remediar aquilo antes que aconteça logo. Esse de colheita de vida, esse filho? Isso. Esse que aquilo que colheu e não foi bom? Isso, que a senhora percebeu esse movimento aí do astral e quer dar um conselho para as mulheres hoje não chegar nesse ponto. Olha, esse filho, esse vídeo, esse muita coisa, filha. Esse, vou enumerar uma. Isso. Este falta de valor próprio. Uhum. Este mulher, este que... Eu vou tocar este num assunto muito polêmico, se sim, viu? Senhora. Este como se uma mulher, este vive uma vida inteira com um homem, onde se constrói família, que é algo mais sagrado assim, que pai este trouxe para que se vivesse essa família. Uhum. Onde uma mulher tem este filho, se... E vive com um homem que não ama mais. Ai. Esse, eu sou muito na linha esse de guerreiros e de dependência. E vejo uma mulher esse frustrada numa história que eu conheço. Uhum. E que se passaram esse, muitos anos, e 20, 30, 40 anos, isso, vivendo esse curso um homem que trata-se mal. Esse se eu quero esse pra esse tudo, filho, esse uma troca nessa vida. Uhum. Esse é importante viver esse um por outro porque quer carinho. Mas isso tem que ser, é importante sentir amor. E se ninguém quer estar casado, este num casal, onde só um se dá. Entende-se, filho? Sim. Onde essa mulher, esse viveu um amor sozinha. Antes o homem só quer esse agrado para poder se comer, esse poder se casa, se limpar. Sim. E ela se querendo um carinho, esse homem, esse fechado, esse grosso. Onde ela está sempre aberta a se amar, e fazer tudo se de casa, esse comida, esse maior devoção. Esse caboclo esse ficou esse triste quando soube esse, desse caso se de perto, pela essa matéria, se conhecia esse caso. Uhum. E que se pudesse falar para as mulheres que têm essa ressonância, uhum, não fazem a vida ser triste. Uhum. Esse pai se não quer... Esse, um casamento infeliz. Uhum. Não estou acabou com a Jurema fazendo separação, mas esse sempre é dia de ser feliz. É certo que às vezes vem no relação para um sustentar o outro. Um dá esse firmamento, se puxar, porque esse é importante ter troca no relacionamento. Sim. Mas não pode se só se doar e ser esse tratado esse como esse pano de chão, como o Padilha diz, pano. Tem que ter amor. Sim. Esse tem que ter troca. Sim. Não pode se pôr tudo que tem esse aqui no mundo outro, para o outro te dar. Hã? Então eu digo isso para todas as mulheres que estiver ouvindo o Jurema. Amem a si próprio primeiro, para dar amor para o próximo, para o teu mais esse próximo. E eu fiquei muito triste com este caso, porque esta mulher hoje está fazendo-se doenças úlceras gravíssimas. Por quê? É porque está triste, desvitalizada e não tem energia do amor, Esther, que é tão importante para a vida de todo mundo. Sim. Então não se adoecem. É importante viver um casal e ter resignação de entender seu defeito. E aí você entende meu defeito. Mas precisa ter também alegria, precisa ter carinho, precisa ter sedução. É esse recado de Cabocla Jurema para todo casal que encontra-se em crise. Esse conversa, esse entender para que haja amor e união. Para que o relacionamento seja sempre, esse nunca vai ser esse 100%, porque crise tem. Crise acontece na vida de todo mundo, mas que não seja eterna essa crise. E hoje essa moça, esse doente de úlcera, por causa de muito que é tristeza, é tratada a mal. Por isso tem que ter carinho e respeito para as pessoas. Então Cabocla fala assim sempre, colhem, plantem coisas boas. Mas também, assim, quando plantar coisas boas, é importante também se dar valor. Dá para o próximo aquilo que tu quer para você. Não adoecem num relacionamento que já está naufragado. Isso. Então tem que ter amor e conversa e compreensão. Não viver só para o outro, idolatrando. É, tem que ser também vista com carinho. Tem que ter esse conjunto. Ninguém ama sozinho. Se amar sozinho, não pode adoecer. Tem que ser de coração, sem adoecer. Esse é o verdadeiro amor. Entendi. Esse Cabocla Jurema fala isso porque isso mexe com o Cabocla. Uhum. O relacionamento e onde cria feridas profundas e entra numa ciclo de dependência do outro. Não dependam do outro. Depende de vocês. Cobrem de vocês. Façam o melhor, que o melhor vai vir. Se não vem o melhor, é porque não é esse rio. O Cabocla acha que existe a possibilidade de ser sincero o pedido do homem de dizer à mulher que ela fique em casa fazendo comida e limpando a casa para que ele possa dar a ela e cuidar dela e sentir que está cuidando dela? A senhora acha que existe sinceridade? Existe. Isso pode ser natural e deve continuar? Isso pode acontecer, moço. Uhum. Isso pode, desde que esteja perto, mulher, se ela é feliz fazendo a missão dentro de casa e aquilo para ela é prazer. Existem muitas mulheres dentro de casa que é prazeroso, que aquilo traz felicidade. Porque enquanto existe um homem, vai buscar seu alimento e fazer dignidade da vida, que é o pão é dignidade, o trabalho que dignifica, a mulher também está fazendo trabalho dentro de casa. Isso não é menos nem mais. Isso é como aceitação do que ela gosta de fazer. Aquilo que você não gosta que é um fardo. É mulher, tem mulher que não gosta de estar em casa. Acha que é humilhação e não é humilhação. É um dos trabalhos mais bonitos que Jurema aprecia também. Mesmo com a boca Jurema sendo no vento, fazendo rodar e a vida sempre em movimento, a boca admira essa paternidade, maternidade de casa. É muito, não tem preço para isso. E isso essa forma é muito bonita de entrega. Sim, sim. É tudo aceitação. Eu posso estar varrendo uma escada e ser feliz varrendo uma escada e estou fazendo o meu percurso. Estou fazendo o meu rio e estou fazendo a minha vida se avaliar. Porque não existe menos e mais no trabalho. Ei, Cabocla. E como é que a Cabocla vê a homossexualidade? Esse de forma assim, muito natural. Esse porque preconceito não pode haver. Isso. Não pode haver separação. Esse é, forma sexual é, se ama, respeito é a forma de amor, vale a pena. É, se vale a pena, se é uma frase de uma música. Sim. É, se qualquer forma de amor vale a pena. Se é amor e se tem respeito, é a base de tudo. Porque às vezes o espírito tem a necessidade de viver como homem-homem, mulher-mulher. Isso. E, às vezes é necessidade do espírito e orgânica que não pode ter julgamento no que sente. Não pode ter julgamento de sentimento. É muito... é muito... vai além de tudo que a gente ouça imaginar. Julgar o amor não pode ser julgado por isso. E não tem julgamento no astral porque você se gostou se de uma mulher, se de um homem, de um homem. Você é julgado pelo que o mal que você faz. Esse é o maior julgamento. Antes que a gente esqueça desse detalhe, até abrindo um parênteses aqui, o que, que as pessoas, a senhora acha que vale a pena saber a respeito da cabocla Jurema? A respeito da sua falange, da sua forma de agir. Este, a coisa mais importante para passar, este que cabocla vem muito consistência de vida de Jurema, uhum. este movimento. Que a sarangeira de Jurema sempre vem numa forma muito de... Trabalhamos muito de limpeza, descarrego. Trabalhamos com a cura por causa de Pai Oxóssi, que traz a cura das ervas, do mistério do caboclo. Mas eu vou falar assim, um pouco de cabocla, desse espírito. Porque Sim. cada espírito é individual. Não tem um igual esse moço. Então, para a cabocla Jurema, que trabalha nessa falange, uhum. é que trago muito a irradiação de Ansan, é sempre a liberdade no movimento que a vida nos dá, é fazer valer a pena e seguir, não se acorrentar na preguiça, fazer valer a pena cada segundo de vida e procurar o seu movimento aonde você se enquadra. É o movimento que Jurema faz. Porque só movendo o percurso da vida se constrói. Se ficar sentado, se não acontece vida. Se ficar sentado, se vida passa por você, você não fez nada. Então, cabocla traz movimento. Cabocla traz a atitude de vida, o direcionamento dos filhos. Um acalanto-se na palavra também, de força, de seguir. Porque às vezes, esse cabocla fala-se um pouco esse firme, mas às vezes um filho precisa de um movimento firme e sair do comodismo. Então, acabou com a vida de movimento e fazer o percurso de cada segundo, porque é muito rápido esse tempo aqui de vocês. Uhum. Então, acabou com a essa energia de trazer a vida para vocês no percurso que só vocês podem fazer por vocês. É fazendo caminhada cada dia, sem preguiça. Esse é o maior firmamento de cabocla Jurema. É trazendo a força do movimento e trazendo para vocês a cura de vocês mesmos, porque a cura está dentro de cada um. E não adianta esse caboclo se falar só de erva aqui. E não adianta o caboclo fazer esse maior mironga. Se dentro de vocês estão fechados, o movimento de vocês. Oh, yeah. Porque se muitas vezes fala-se de jogo, esse jogo de vida, esse que traz esse umbanda, esse tabuleiro, esse com os bujos. Sim. Esse muitas vezes traz o jogo. O jogo maior de vocês está no firmamento de vocês. Tem coisas que vêm para vocês para te dar uma direção. Mas está na mão do destino de vocês mudar cada dia, de ser melhor. E se que aquele movimento no jogo deu essa coisa triste, faça-se ser melhor, porque você está na mão de você. Cada segundo da vida pode ser mudado. Olha. Então se traz esse movimento. Entendi. Quando alguém diz assim, eu gostaria muito de me sintonizar consigo, que tipo de comportamento eu devo ter, cabocla Jurema, na minha vida? Esse comportamento, esse que falei, esse agora, esse de ter fé. Ah. Esse de confiar que vocês têm um Deus interno dentro de vocês Que mesmo que vocês não enxerguem esse Deus, essa superioridade, porque muitas vezes, e se falasse para Deus de Jurema, e Jurema vai olhar a planta esse aqui perto, vai olhar esse ar que está circulando, mas muitos de vocês ainda se não conseguem perceber. Então, maior que sintonia se com a boca Jurema, esse fé, e chama-se pelo meu nome, e se para você ouvir, ou se ouvir, Jurema. E quando você ouve, se faz esse mantra, Jurema. E eu vou te pegar essa energia. Esse, espalha a tua fé e traz esse mantra para a vida. Que caboclo vai ajudar. Qual que é a missão dos caboclos aqui na Terra? Essa missão de caboclo, esse, eu vou falar xixi de mim. Sim. Esse porque às vezes caboclo tem um percurso de outros tipos de trabalho. Certo. Tá? Este tem vários tipos de afinidades, uhum. De falangeiros, uhum. De vibrações diferentes. Sim. Tem caboclo que nem se nem atua em Jurema, atua em outros patamares de consciência. Mas este caboclo assim... Tem uma colônia caboclo chamada Jurema? Tem, sim. Tem. É a senhora de lá? É, Jurema. Isso, tá bom. E aí? Então, eu posso dizer que no meu atuação... É de trazer força, de pensamento. Força de pensamento, de direcionamento, de trazer força para o filho seguir. Eu trago firmamento, propósito, mas trago a cura também. Por causa das ervas e por causa do desenvolvimento que eu fiz, que criou ressonância com essa vida que eu estou aqui agora, nessa capa. Olha, quando a cabocla fala capa, o que, que as pessoas devem entender com isso? Esse capa, esse corpo material, esse capa que eu tenho, esse de uma índia negra com branco. Esse tem uma capa mulata escura, quem tem visão astral, mas é como se fosse só uma forma, mas não tem grosseiro. Então essa é minha capa, uma forma. E quando estou nessa capa é o aparelho, mas tem uma capa minha, que é um manto que eu falei de cores, três cores, e a forma de encarnação mestiça. Quando a pessoa diz assim, pede ao caboclo ou à cabocla um banho, que a gente pode quando se sente assim carregado, que erva ou banho a cabocla recomenda? Olha, esse existe várias ervas. Uhum. Esse é uma delas, esse que gosto muito de trabalhar. É por ressonância que a menina também aprendeu. Uhum. Acho muito aroeira. Uhum. Acho um descarrego muito bom. E não importa esse orixá. É orixá muito divino para esse cabeça, esse filho culto de candomblé de nação, onde se tem, acha muitos filhos prendem se na quizila, uhum. E tem que ser respeitado, porque às vezes existem preceitos que mexem com ori. Um banho de descarrego de aroeira do pescoço e para baixo. Uhum. E gosto também muito de usar arruda com guiné. São banhos que tanto se faz a limpeza do seu corpo astral, uhum. E como faz a proteção. Isso. E angico, muitas ervas boas, casca de angico. São ervas quentes, uhum. Que tem essas cores para o vermelho e fazem um descarrego. E faz a queimadura das larvas astrais. É esse banhos, são uma das ervas. Qual que é a origem, cabocla, da doença no ser humano? Esse primeiro de doenças psíquica. Tudo do psíquico. É tudo que você nutre demais, em excesso. E aquele excesso de pensamento, que é excesso geralmente, esse moço, quando faz excesso, que vai trazer consequência de doença, geralmente são excessos negativos. Esse vibrar mal, pensamento negativo, ódio, raiva, inveja. Essas são as doenças mais corrosivas para vocês. Entendi. O câncer de mama, cabocla. A cabocla tem alguma coisa a dizer sobre uma das possíveis origens da causa? Esse campo muito abrangente. Isso. Esse campo, muitas vezes, de câncer... É muitas vezes um propósito do espírito encarnado com o espiritual. Esse muitas vezes não são doenças, esse causada só por angústia, muitas vezes causada por depressão e por mágoa, como esse muitas vezes tem tratamento, se trata como mágoa, câncer. Mas muitos espíritos elevados vêm se terra e por essa missão passa por uma doença muito triste. Mas muitas vezes espírito muito preparado. Então esse muito sério acabou com a falar de um assunto tão triste, delicado, onde delicado, comove muita gente. E para falar que é um corrosivo de pensamento. Mas geralmente, esse moço, às vezes se um filho tem câncer, esse também é por nutrição de pensamentos, junto com aquilo que já está predestinado. Mas muitas vezes aquilo que está predestinado pode ser mudado. É muito abrangente. Às vezes, se um filho tem, se passar por determinados de encarnação, de passar por coisas tristes de carne. E geralmente, se essas doenças já é algo previsto que o espírito vai passar. Mas às vezes, por missão, e porque se passou por provas, aquilo se é minimiza. Isso. Isso pode acontecer, moço. Mas se o câncer, não posso dizer que se é porque esse coisas ruins, de mágoas. Esse muitas vezes missão do espírito. Mas esse corpo, esse que vocês têm, esse chakra esse muito forte, esse é onde para mim esse chakra esse mais esse importante, não que esses outros não tenham, mas porque tudo se vem daqui. Isso tudo da mente. Uma mente boa constrói coisas boas para o corpo. Caboclo, tem uma colocação que eu até quero ter o comentário da senhora aqui. Quando eu desencarnar, não quero mais voltar, isso é possível? Acho que não está na mão de ninguém. Muitas vezes, e aí, moço, acho que muitas coisas são escolha do espírito. Acho que muitas vezes que a boca disse aqui, não foi? Foi. Que, acho, como foi que a boca disse? Que acho, ninguém é obrigado a nada. Isso. Esse pai escolhe, esse pai é tão maravilhoso que dá esse livro e esse arbítrio. Isso. Mas vamos supor que uma pessoa fala, nunca mais vou vir aqui. Geralmente esse espírito é o que mais precisa. Ai. Geralmente são os que mais precisam servir. Geralmente. Até pela afirmação. O que que acontece? Esse espírito, pode ficar. Vamos supor que é um espírito que tem muita coisa que aprender. Dessa pessoa que falou isso. Ela pode desencarnar e ficar recolhida dentro do fractal dela e ficar estacionada. Mas eu posso ter essa oportunidade, pelo plano espiritual, de rever tudo o que fez e ser escolhido o consciência de conversa e dizer que precisa seguir. Aí a escolha do espírito ser melhor ou não. Mas geralmente esse espírito tem muito o que fazer. Muito. Nas maioria dos casos, sim. Porque que quem quer servir, muitas vezes é aqueles que menos precisa, filho. Muitos espíritos bons que veio aqui para fazer coisa boa, muitos não precisava mais. Não que não precisava, porque é eterno constante aprendizagem. Mas aqui já tem muita força espiritual e às vezes até tem a proposta de ter trabalho no astral, mas por escolha do espírito se encarna. Então este pode ter a opção de encarnar, mas é revisto a proposta da reencarnação, onde o espírito muitas vezes escolhe se quer a proposta divina ou não. Mas na maioria das vezes o espírito no acalanto de ser melhor e de rever as causas que se deturbou, escolhe muitas vezes ao entorno ao reencarnação, a reencarnar por ele mesmo, por débitos é uma palavra forte, por proposta de ser melhor e rever alguns traumas. Cabocla, como que a cabocla ensina a gente a respeito dessa frase, que Exu leve todo mal e falsidade para longe de mim? É o trabalho do Exu? Este trabalho de Exu é trazer... Este não é trabalho de Exu. Este não. Este trabalho de levar o mal é esta própria pessoa. Uhum. Esta própria pessoa fazer o seu... Este firmamento dentro de si. E trazer o que está fazendo para estar esse todo mal dentro de você. Uhum. Esse mal que você está pegando, por que está pegando esse mal? O que, que você está nutrindo que o mal está vindo? O Exu leva sim, este faz o descarrego, este leva muitas coisas que estão por volta de vocês. Esse mosca, esse barata, esse parece bicho, esse inseto. Larva. As larvas, isso. O Exu leva-se sim. Uhum. Mas não adianta se você se não pensar melhor, e se lá na esquina você se limpou, e se pensou e se desejou mal. Ou seja, se suja-se de novo. Ixi. Isso não adianta. E se nunca vai se conseguir se mudar esse trânsito do seu ser. Exu leva. Exu leva. Exu faz um forte trabalho de descarrego. Mas ele não é esse duradouro, se você não mudar essa cabeça. Uhum. Você pode pedir ajuda para o Exu trazer para você força de pensamento. E que pode te fazer proteção na rua, quando fazer esse caminhador para trabalho. Que não há mal aconteça, que o Exu vai ajudar. Uhum. O Exu vai guardar você nas ruas, porque o Exu trabalha esse trânsito de rua. Mas para você não ressoar o mal, você tem que ter esse conexão com o bem. Tudo vai existir da cabeça, tudo vai existir daqui, isso aqui. E quando diz assim, leve a falsidade para longe de mim, como é que é isso? Essa falsidade faz parte, muitas vezes, das pessoas pedir que leve a falsidade, uhum, para não atrair pessoas que têm esse falsidade. Entendi. Né? Muitas vezes esse fio vai na gira e fala assim, eu só tenho se amizade se falsa. Por que será, né? Mas isso, será que essa pessoa está tendo ressonância também? Uhum. Será que ele está buscando coisa boa para ter coisa boa? Esse falsidade, esse atrai também. Claro. Esse tem que ter esse boas condutas também. Porque muitas vezes os filhos falam, mas esse filho não fala esse de conduta dele. Será que esse é um bom amigo? Será que isso é leal? Muitas vezes o amigo fala coisa que te quer ouvir. Será que o filho se te puxa se você for sair, se caísse no se for cair no precipício? Não. Hoje em dia, cada um por si, se na terra. Tem pessoas boas, tem. Mas tem pessoas também que se muito rasa. Amizade curta. Superficial. Né? É superficial. Amizade curta. É bom quando convém. Amizade eterna se não acaba. Amizade pode estar se longe, ou se aqui, ou se no China. Mas esse tem lembrança de estar com você. Esse como esse cavalo se disse um dia, a presença é muito importante do que falar às vezes. Está perto. Está com alguém, se bom. Ele não precisa falar se muito. Amizade vai além vai além de coisas assim. Porque às vezes o amigo se só quer para si. Às vezes tem amizade por dinheiro. Amizade é carinho, é ouvir, é ser ouvido. Às vezes o filho está precisando de palavra. O filho passou um dia ruim. O filho está com problemas assim, no relacionamento. E o filho não ouve esse amigo. Amizade é ouvir. Amizade é dar bom conselho. Mesmo que às vezes vai doer no filho, ouvir a verdade, mas ele está te trazendo para a realidade. Isso é amizade. Uhum. Então quando se fala, se leve toda a falsidade, o filho também tem que se perceber. É, será que eu só sou um bom amigo? Será que eu também sou um bom amigo? Porque a amizade é fazer o outro crescer também. Olha. Amizade é fazer o outro crescer também. É fazer o outro crescer. Olha. Porque quando você ama, você puxa o fio. Dá um exemplo forte ali, você, né? Dá exemplo. Uhum. Esse, muitas vezes esse fio, se tem esse laço sangue, uhum, isso, muitas vezes esse fio tem laço sangue e não se dá bem com o parentesco. Aí se dá bem com um amigo. Oh. Aí esse amigo fala, esse fio escuta. E esse fio salva o fio dele mesmo. Do que ele quer fazer errado. Dos caminhos que a vida dá para as coisas erradas. Os caminhos das drogas, e o fio puxa o outro e mostra um outro caminho. Isso é mais que isso, irmão. Isso é irmão por laços de amor. O que faz irmandade é esse laço de amor. Nossa. O que faz a irmandade são esses laços de amor. É esse laço de amor, filho. Não existe maior laço que esse amor. É porque muitas vezes vocês estão nas provas com os irmãos. Fala. Esse na família, esse pai, esse filho, esse padrasto, todo mundo querendo se matar. E não consegue construir elo de amor. E às vezes eu ouvi um fio da rua. Esse fio é importante. Porque ele tem que se cumprir essa prova em casa. Porque os seus maiores, às vezes, familiares foram os seus inimigos de outrora. Mas aí aquele fio muda porque tem um amigo bom, ajuizado. E que põe esse coisa na cachola. Esse filho, esse é um protetor, esse amigo. Um amigo é ouro, esse filho. Um amigo é ouro, esse amigo é ouro. O que, acabou? Esse filho, amigo é ouro. Amizade move, filho. Amizade é tudo. Dinheiro, filho, isso é permanente, filho. Hoje você tem, amanhã você pode perder tudo. Uhum. A verdadeira amizade, se não, filho. A lembrança você vai levar isso aqui, ó. Ei, cabocla, estamos chegando nos 10 minutos finais. Pedi a cabocla de ajustar um pouco a energia da menina. Se a senhora conseguir sentar ali, pode ser? Mas pode, filho. Agora a gente já ajustou isso, menina. Isso. Graças a Deus, né, cabocla? Ô, cabocla. Essa cabocla. Às vezes, cabocla, eu lembro de uma oportunidade onde... num terreiro, num processo mediúnico de incorporação, a entidade tomou conta da minha coordenação motora e o meu dedo ficou numa posição que eu não conseguia tirar. Certo, filho. Então, isso acontece mesmo. Então, é o caso ali agora, né, com a menina? É esse mesmo caso. Isso. Estou trabalhando isso aqui dela, para dar firmeza, porque eu preciso trazer energia, trazer meu firmamento. Entendi. Então quando você sente que não quer parar, filho, você fica igual a estátua. Ai, é verdade, né, filho? Isso é igual a estátua. É verdade, meu Deus, dá um medo. Não se tenha medo, entregue-se pro seu guia. Esse tá sempre querendo o seu melhor, seu filho. E não tá se fazendo feio, não. Porque esse cavalo aqui é muito criticado, né, gente? Ai, é porque se faz bico, vó Catarina se via com um bico enorme, filho. Esse um bico muito grande, porque tem esse peixe grande, quando vivia. Uhum. Então dessa forma, se arcada mesmo, se e foi muito criticada, uhum, mas ela se nunca deixou se levar. E tem defeitos esse cavalo, mas nunca teve vergonha de deixar a gente atuar. Porque ela aqui, esse instrumento, e nós vamos trazer atuação. Porque esse bonito se dá umbanda, esse bonito de trazer essa energia, é trazer um pouquinho desse teatro. Porque às vezes pode ser um teatro, mas é esse bonito trazer um pouquinho de energia, esse do que esse espírito representou. Traz uma história. Traz uma beleza, esse caboclo. Quando vem se trazendo esse trejeito. Claro, sim. É tradição, né? É força de raiz, de esse cultura. Esse filho, é uma raiz, filho. Ah. Isso mesmo. Traz uma história. Esse muitas vezes tive que ficar assim, para me defender. Uhum. Esse nessa posição. É mesmo. De defesa, esse de ataque. Então eu trago um pouco isso de minha energia. Por que esse não precisa fazer esse tudo, esse força? Mas esse menino se precisa também ter firmamento de acreditar. Uhum. Esse posso vir e encher de tudo isso. Pode. E ser forte. Uhum. Porque essa mediunidade, cada um vem com uma. Uhum. Cada um vem com firmamento. E cada um te traz beleza. Esse como se está aqui ou se como não está. Esse como que sai dela. O que sai das palavras do guia. Esse. É aí o tesouro, né? Tá isso, filho. Não tem coisa feia. A gente não tem. Todo mundo tem coisa boa. Ih, cala a boca. Ô, dona Jurema, como é que então a pessoa faz para valorizar mais a mensagem e conseguir neutralizar o que não gosta no mensageiro? Segue o seu coração naquilo que despertar o seu coração e a sua consciência. Aquilo que tocar na sua alma é aquilo que você precisa ouvir, filho. É aquilo que vai trazer seu firmamento. Muitas vezes aquilo que você não gosta é aquilo que você precisa despertar. Esse não precisa gostar de tudo que a boca já aqui falou. Aí se gostar de uma palavra, de um ensinamento, esse caboclo Jurema já está feliz. Porque eu não posso impor minha verdade também. Nossa. Eu não estou aqui para impor o que é melhor para ninguém. Porque se não, eu se torno-se muito pequena. Eu não posso julgar, filho. Esse julgamento traz desamor. Todo julgamento severo traz desamor. É um pouco de crueldade, né? Um julgamento severo. Um julgamento severo se torna cruel, filho, porque eu deixo de amar aquele meu irmão. Pelos defeitos. Eu não posso amar só pelas qualidades também, filho. Esse tem que amar o todo. Porque os defeitos dele pode ser os defeitos que eu trago. Esse não sou ainda esse centelha que não desce aqui. Eu tenho que entender o defeito do outro. Esse não que eu vou amar. Esse como vou falar mal de uma coisa triste, falar bem. Mas eu tenho que respeitar e tentar lapidar esse defeito. Transformar. Essa é a palavra, filho. Transformar. Transformar as coisas. No negativo para o positivo. Esse todo mundo está aqui para se transformar e ser melhor. Então, Chico, acredite em uma palavra. Eu já estou feliz. Acabou com a Jurema, já fez muita coisa. Esse nesse tempo, parece que passou 10 minutos. Foi verdade. Eu ficaria, acho que é horas falando. Ei, cara, acho que ficaria porque gosto de vir também. Gosto de bater o chão. Acho que gosto. É, tá. Mesmo que a matéria assim, não é minha, estou aqui envolvida. Isso, né? Claro. Estou envolvida. Aquele que não entender o sofrimento de um irmão está fadado a passar por ele. O que, que acabou? É uma frase espírita, acho que é o Emmanuel que falou isso. O que a boca tem a dizer essa colocação a respeito dela? Ah, este moço não posso nem falar de tanta luz, de tanta magnitude e de tanta essa aprendizagem para esse mundo, esse moço. Nossa, né? É muito esse respeitado, uhum. É esse, muito esse pequeno, esse Jurema. Uhum. Mas o que posso dizer? Esse repete só mais uma vez. Aquele que não respeitar o sofrimento de um irmão, né, na sua essência, está fadado a passar por ele. Eu acredito que sim. Porque a gente tem que respeitar o sofrimento, é isso, né? É. E se colocar na condição de que todos nós passamos pelo sofrimento. Seja esse pode se passar 20 anos de vida. E você ser jovem e ter corpo físico bom. E se lá na frente, filho, se uma doença te acometer, e você dentro desse corpo sadio padecer, e se não somos melhor que ninguém, e se tem que se pôr sempre no lugar do outro, e ser solidário na dor. Porque isso que faz você ser grandiosos é quando você se coloca e sempre se no lugar do sofrimento. É sentir aquela dor, filho, não é que se tem que se ter pena. Mas sentir aquela dor como se fosse talvez uma parte sua, que um dia pode ser isso que você falou nessa fase. Pode ser um dia a sua dor amanhã. É, para compreender o outro, né? Para compreender, filho, se colocasse no lugar. Ah, porque quando se coloca-se no lugar, você fica humanizado. Você se torna-se uma centelha assim, grande. Porque acho a maior forma de alcançar amor é se fazer amor, é ter comunhão, é se ter misericórdia. Louvado seja, acabou. Graças. O caboclo, quais são, desde que a senhora começou a envolver esse espírito, essa matéria que a senhora se serve para passar a sua mensagem hoje, da mãe Rafaela, desde que a senhora começou, desde pequena até hoje, quais são os ensinamentos que a senhora conseguiu botar na cabeça dela, né, e ela começar a digerir, e quais são os que a senhora ainda quer? Este primeiro firmamento este de coroa, da linha de Oxóssi, dos caboclos, foi seu Mata Virgem. Uhum. Que atuou com melhor este frequência, onde ela conseguiu se perceber. Uhum. Este sempre estive do lado dela, por missão reencarnatória. Uhum. Mas quem atuou intuindo este Mata Virgem. Porque este Mata Virgem este traz muita disciplina. É disciplina. É disciplina de organização para falar até, isso muito cauteloso, onde a menina precisava aprender um pouco de disciplina, porque é desorganizada, esse é fobada, e caboclo trouxe organização. Esse parece uma coisa supérflua, mas não é. Porque caboclo trabalha muito simplicidade de uma forma organizada. Caboclo esse traz nessa menina, porque vai se partir para outra história. Esse caboclo Jurema traz esse sentido de Ansan que ela tem de ancestral, esse firmamento de força, de direcionamento, de sempre seguir a vida com entusiasmo e sempre ser feliz ensinar pequenas coisas que a vida proporciona. Esse caboclo sempre traz esse âmbito de ela se alegrar com a vida, esse com coisas poucas, porque esse menino nunca teve esse muito material. Então, esse caboclo traz firmamento de felicidade e de direcionamento de vida, de sem ser comodista, cômodo. De fazer-se como se fosse assim. Esse ditado de que vocês têm muito, esse popular, é como se fizesse aquele de limão, fazesse limonada. Esse criatividade. Ser criativa em tudo. Esse porque esse caboclo traz isso, na essência. Este para poder sobreviver, este com fruta, este com tudo que erva que tinha. Transformação. No sentido de ser grata, de fazer esse um prato, se fazer este três. Este porque eu vou ter que te falar um pouco. Ela mexe muito com comida. Sempre gostou de fazer coisas, transformar. Então sempre este força para transformar este um pouco, este grande. Ser especial. Nesse sentido de fazer as coisas serem grandes, se der pequeno, se fazer grande. Essa criatividade de direcionamento. E de ter força e de sempre querer se achar-se forte. Esse mesmo que se alguém diminuir quando era criança, esse xingava esse cabelo duro. Esse bonita, esse raiz. Isso, esse boa. Tem história, esse. Boa. Esse tem história. Tem história esse de África, esse chão quente. E tem história esse escravatura. Esse nunca senti esse pequeno. Esse grande. É isso que fica bom pra trás. Esse para cada um se pegar esse como exemplo, se mirar esse como especial para a vida. Todos vocês, esses são especiais para o Pai. Não tem esse menos favorito, esse mais. Esse traz isso, força. Esse de beleza. Esse. Eita, porra. Quando a pessoa vê a força no caboclo, nunca espera o caboclo expressar uma emoção mais sutil. Um choro de uma felicidade ou de uma nostalgia, nem é melancolia, mas melancolia, mas assim, é de apreciar a raiz mesmo e a força dos antepassados, né? E viu isso na Cabocla Jurema. O que a Cabocla Jurema tem a dizer a respeito da força do caboclo e por que pode sim chorar? Esse é uma coisa muito falada. Esse caboclo não faz riso. É esse caboclo sério. Então. Porque esse postura que nós tive, de muitas vezes nem de encarnação, mas de trabalho, de firmeza, de força, esse por causa da falange de trabalho. Mas como esse não sou esse bloco duro. Duro, né? Esse não. Esse trabalho é energia de vida. Esse quando deixo aqui para trabalhar, eu aprecio cada coisa bonita que eu tô vendo. Sim. Esse se tivesse lá fora, estava se colocando o pé na terra e contemplando a terra. Oh. Então eu me emociono porque esse fiz parte desse terra aqui e onde se tirou esse sustento. E é importante amar os ancestrais. Uhum. E força ancestral tem que ser sempre exaltada e sempre agradecer. Então a boca se emociona. E também porque essa menina traz as águas na vida dela, esse come manjar e Oxum do lado. Então é muitas águas para se conter dentro desse coração humano ainda. Acho que isso faz toda essa força, esse que movimento. Que lindo, que caboclo! Esse salve, Xixi. E a emoção faz parte da vida. Uhum. E eu quero trazer um pouco para cada um que ouve esse caboclo jurema, um pouco de emoção. Tem que se emocionar com a vida. Nessa nota, qual é a mensagem final da cabocla? É uma pena essa mensagem final. Não é? É que possa ter outros. Isso, só para hoje. Então. É que seja só esse, uma coisa assim que possa marcar. Isso. Essa presença de cabocla jurema. Uhum. Nunca percam as esperanças de vocês para com vocês. Este não cobre-se do outro sem cobrar de vocês primeiro. Cobre primeiro de vocês. Faça o guerreiro de vocês viver dentro de vocês, porque cada um traz um guerreiro. Esse caboclo não é melhor que ninguém. Esse caboclo não é só guerreira sozinha, porque cada um de vocês traz um guerreiro dentro de vocês. Este acende o guerreiro de vocês. Faça o firmamento da vida. Não deixe a preguiça ser este alanto para vocês. E nem comodismo. A vida se chama aqueles que querem brilhar. É gostoso estar perto de gente que quer ser brilhante. Faça-se especiais sempre. De cada dia, cada gesto. E se nas pequenas coisas se faz especial. Se quer ser especial para o outro, se faça especial. Se faça se brilhar. E se não importa se linda. Esse ser bonito, esse cabelo, esse comprido, liso, esse bonita. Esse brilho está muito além disso do que externo. Esse está no movimento que vocês passam, na energia que vocês vão colocar no firmamento da vida de vocês. Façam-se admirar vocês mesmos antes de querer que outros te admirem. Sejam fortes, sejam destemidos e não desistam do que vocês gostam, o que clamam dentro de vocês com maior força. Essa palavra, esse de caboclo jurema, que seja sempre um incentivo de vocês nunca desistir de cada segundo de vida. Porque tem gente que ainda, este mesmo no leito, este ainda este com o aparelho, está lutando por um segundo. Faça a vida de vocês valer a pena. Este caboclo jurema. Fala, caboclo jurema. Graças a Deus. Dona Caboclo, até uma próxima oportunidade. Este caboclo te agradece. Graças a Deus. Graças a Deus. Já? Pode me chamar de Rafaela. Estou constrangida. Pode falar, Rafaela. Graças a Deus. Eu já gosto. Então, qual foi a sua experiência agora com a cabocla? O que é que a senhorita sentiu? Então, trabalhar com a cabocla Jurema é diferente de trabalhar com a avó Catarina, né? A avó Catarina é um espírito que vem numa energia mais tranquila, né? E a cabocla Jurema, ela vem numa força maior, né? Até pro meu corpo físico, eu sinto uma força maior, um movimento de querer andar mesmo, de bater o pé no chão. E o pensamento dela é muito rápido. Eu sinto realmente uma energia assim como se fosse o vento mesmo, né? É, mas me deixa muito bem à vontade também. E o transe dela é bem forte. É bem forte. É bem assim. O pensamento dela é muito forte. Ela é uma coisa assim, bem. Ela vem um transe muito forte de pensamento, de ideia. Eu não sei se é porque ela vem nessa energia de Yansan. É um firmamento mais. Eu gasto mais energia. Seria assim. Eu sinto que é uma energia mais. Eu sinto mais a energia sendo mais trabalhada, tanto no meu corpo material e espiritual. Mas é muito bom. E você tem assim uma combinação fluídica mais aproximada com o seu Mater Virgem do que com a Cabocla Jurema? Então, se eu for falar, o seu Mater Virgem é menos desgaste do que a Cabocla Jurema. Mas eu me identifico muito com a Cabocla Jurema. Muito. E eu sinto que às vezes em alguns trabalhos ela está querendo tomar frente. Então eu não sei se isso vai acontecer, porque. Aos poucos ensinamentos que eu tive, às vezes acontece de você passar um tempo com algum guia, né? E às vezes esse guia, por alguma missão reencarnatória, às vezes não vir mais. Mas faz pouco tempo que o seu Mata Virgem veio, eu espero estar sempre com ele e com ela, né? E poder trazer firmamentos dos dois, que os dois para mim são imprescindíveis. Graças. Cada um com a sua energia. Então, muito obrigado novamente por mais um trabalho aí com os espíritos através aí da sua mediunidade. Que assim seja, eu que agradeço. Graças a Deus. Que assim seja. Aí esse amigo fala, esse fio escuta, e esse fio salva o fio dele mesmo. Do que ele quer fazer errado, dos caminhos que a vida dá para as coisas erradas, para os caminhos das drogas, e o fio puxa o outro. E mostra um outro caminho. Isso é mais que isso, irmão. Isso é irmão por laços de amor. O que faz irmandade esse laço de amor?